Solta, meu cio. Me dá uma raiva, seu ex anda falando por aí que te tem a hora que ele quer e que você corre atrás dele. Me dá mais raiva da gente ainda não se assumir. Se precisar de um tempo eu respeito, não dá pra se amar desse jeito. E dá vontade de chupar seu pescoço e de deixar aquela marquinha de roxo pra ele ver que cê já tá com outro, que já esqueceu. Dá vontade de chupar seu pescoço e de deixar aquela marquinha de roxo pra ele ver que cê já tá com outro, que ele perdeu. Ô Solinho, ó. Mais uma! Essa chula de esticada! Me dá uma raiva, seu ex anda falando por aí e que te tem a hora que ele quer e que você corre atrás dele. Me dá o quê? Me dá mais raiva a gente não se assumir. Se precisar de tempo eu respeito, não dá pra se amar desse jeito. E dá vontade de chupar seu pescoço e de deixar aquela marquinha de roxo pra ele ver que cê já tá com outro, que já esqueceu. Dá vontade de chupar seu pescoço e de deixar aquela marquinha.